Transmania Transamérica. Transmania Transamérica, você ouvindo aí o som do Alok aqui na nossa programação Hear Me Now. E agora vamos fazer o seguinte, vamos falar de um assunto aí que interessa diretamente quem está buscando qualificação no mercado, qualificação acadêmica aqui também na cidade de Foz do Iguaçu. Vou receber neste momento aqui no nosso estúdio o professor mestre Edilson Carlos Balzan, ele que é coordenador da Universidade Aberta do Brasil aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. E nós estamos aqui nesta manhã de terça-feira para divulgar um edital, processo seletivo para uma licenciatura em Letras Libras. Então, a pessoa que tiver essa vocação de ser um docente na Língua Brasileira de Sinais, para um bacharelado em Letras Libras, a pessoa que pretende ser intérprete, tradutor em Língua Brasileira de Sinais, Libras, e um tecnólogo em Gestão Pública, que é uma graduação de 2 anos, é um tecnólogo, mas é superior, na área da administração pública, o gestor do direito público. E são 3 opções de carreiras, portanto, que estão sendo oferecidas. Vamos até explicar um pouco para o ouvinte que nos acompanha sobre a Universidade Aberta do Brasil, o que é essa instituição. Então, a Universidade Aberta do Brasil foi criada em 2005, começou os primeiros cursos a serem ofertados em 2007, e ela é uma instituição pública, ela utiliza o corpo docente das universidades já existentes. Então, esses 3 cursos que nós acabamos de mencionar, ele vai ser, esses cursos serão oferecidos pelo corpo docente da UniOeste. Nós temos na Universidade Aberta do Brasil 101 instituições públicas de ensino superior conveniadas. Então, quando a Universidade Aberta do Brasil vai oferecer um curso, ela faz sempre em parceria com o corpo docente de alguma instituição. Aqui no Paraná, nós temos as 5 estaduais conveniadas, a Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nós já estamos com 10 anos de atividade. O ano passado, comemoramos 10 anos de atividade da Universidade Aberta do Brasil e estamos instalados no Parque Tecnológico Itaipu. Portanto, uma opção aí bastante interessante, né, para você, uma opção pública e gratuita aqui na cidade de Foz do Iguaçu, em parceria com a UniOeste, acontecem todas essas atividades, e você citou aí a questão do curso Letras Libras, a Linguagem Brasileira de Sinais, né? Língua Isso. Brasileira de Sinais. São 2 opções, bacharelado e licenciatura. Como é que vai funcionar até essa diferenciação desses 2 cursos? Então, nós vamos ter 2 turmas, né? A licenciatura nós vamos oferecer 50 vagas, o bacharelado nós vamos oferecer 30 vagas. A licenciatura é a pessoa que tem a vocação para docência, é que vai ensinar a Língua Brasileira de Sinais. E o bacharelado é a pessoa que vai trabalhar como tradutor, como intérprete, é a pessoa que vai se formar para essa área de atuação, na tradução, nos intérpretes, porque atender a essas pessoas com um problema de surdez é uma política pública de inclusão. E a gente precisa oferecer qualificação para esses profissionais. E realmente a gente sabe que existe, né, uma demanda bastante grande de profissionais para essa área. Já o outro curso é Tecnólogo em Gestão Pública, um curso voltado especificamente para essa questão, né, da administração pública. Como é que ele está estruturado também? Então, esse curso é um tecnólogo, ele é um pouco mais rápido, ele não é um bacharel em administração pública, é um tecnólogo com duração de 2 anos. É uma formação mais rápida, mais objetiva, e com 2 anos de a pessoa tem um curso superior em tecnólogo em gestão pública. Então, para as pessoas que pretendem ingressar no serviço público, prestar um concurso ao serviço público, ou para as pessoas que já estão no serviço público e precisam continuar sua formação até para ascender no plano de carreira, essa é uma opção bastante interessante e bastante válida. E as inscrições aí para esse processo de seleção, processo vestibular, né, elas vão agora só até a semana que vem? É um prazo até curto? É um prazo que nós iniciamos dia 10 de março e vamos até o dia 29 de março. Então, na metade da semana que vem, encerram-se as inscrições. As inscrições são online, então é fácil da pessoa fazer no seu local de trabalho, um momentinho que ele tiver um tempo disponível, no seu horário de almoço, à noite, em casa. Basta ele ter um computador com internet, ele faz a sua inscrição, imprime o boleto da taxa do vestibular, não tem mensalidade, temos a taxa do vestibular no valor de R$ 90. E o site que a pessoa pode ter acesso ao edital, às informações complementares, ao formulário online que a pessoa vai preencher. A pessoa vai digitar o seguinte site: www.uab, as iniciais de Universidade Aberta do Brasil, .pti, as iniciais de Parque Tecnológico Itaipu, .org.br. Então, repetindo, www.uab.pti.org.br. E o vestibular está agendado para o dia 9 de abril. Nós vamos fazer aqui na sede da Unioeste, aqui em Foz do Iguaçu. Portanto, nós vamos até postar, inclusive, esse endereço daqui a pouquinho nas nossas mídias sociais, né, para você que está nos ouvindo agora e tem interesse realmente em participar. Essas aulas, né, são, a modalidade é semipresencial. Elas acontecerão em que período? Então, essa universidade ela atua na modalidade EAD, modalidade à distância. Só que no Brasil a modalidade à distância seria melhor compreendida se ela fosse conceituada como semipresencial, porque a legislação brasileira ela coloca alguns momentos que são obrigatoriamente presenciais. Então, a avaliação, por exemplo, é obrigatório ser presencial na instituição, práticas, laboratório, defesa de TCC, monitoria, aula com o professor em algum outro momento. Então, esses são alguns exemplos de momentos presenciais. Essas aulas serão no período noturno. Em média, aí vai depender do projeto pedagógico de cada curso, mas aproximadamente de 20% a 25% da carga horária é feita presencial. E 75% a 80% a pessoa faz em casa, ela tem os prazos a cumprir, porém, a maneira como ela vai estudar, os horários, ela pode ter autonomia para programar os seus estudos. Ela pode estudar de manhã, pode estudar à tarde, pode estudar à noite, pode estudar no final de semana. O importante é que ela cumpra o cronograma e os prazos estabelecidos no projeto pedagógico do curso. E as aulas são ali no Parque Tecnológico Itaipu, no período noturno. Em média, aí, uma vez a cada 10 dias, a pessoa vai à universidade para fazer as atividades que devem ser feitas na instituição. Portanto, flexibilidade, né, uma das palavras também nessas atividades. E quem quiser outras informações sobre tudo isso que a gente está falando aqui, pode obter por telefone também no período da tarde? Isso, nós também podemos auxiliar na dúvida das pessoas que estão ouvindo a reportagem e ainda tem alguma dúvida a solucionar. Pode ligar no 3576-7030. Nós começamos o nosso horário de atendimento a partir das 14 horas até as 22. Então, da tarde, a partir das 14, pode ligar, nós vamos informar, vamos ajudar, vamos dar todo o apoio para que a pessoa tire as suas dúvidas e faça a sua inscrição. 3576-7030, portanto, telefone para contato com o polo aqui de Foz do Iguaçu, da Universidade Aberta do Brasil. O endereço uab.pti.org.br, né? Fique atento aí, porque é só até quarta-feira que vem, o prazo para inscrição. É o dia 29. Portanto, se você tem interesse nessas três carreiras, né? Bacharelado em Letras Libras, licenciatura em Letras Libras e tecnólogo em Gestão Pública, não deixe realmente passar essa oportunidade. Professor Mestre Edilson Carlos Balzan, coordenador da Universidade Aberta do Brasil aqui em Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação e sucesso em mais esse processo seletivo aqui na cidade de Foz. Eu agradeço o apoio, a abertura da Rádio Transamérica, esse que é uma informação de utilidade pública, um serviço social, e a todos os que estiverem nos ouvindo, repassem a informação, seus vizinhos, colegas, amigos, parentes, as pessoas a quem essa informação deva chegar, para que possa essas vagas públicas, financiado com dinheiro público, realmente sejam todas ocupadas e o nosso dinheiro público seja utilizado da forma mais responsável possível. Informação que nós estaremos compartilhando em instantes também nas nossas mídias sociais, @TransaméricaFoz no Twitter, TransaméricaFoz no Facebook e, claro, no nosso site também, transamericafoz.com.br.